Elijah, you can in. Número 59, autorizando a decolagem no 0, risco 150 graus, 069. Aero está sendo estudado, o carro não é com maxiário. Boa noite, bom 705, baixar o travado estabilizado, 1,5 milha do Timbra. 705, levar no pulo, pista 10, vento 50 graus, 59. Difuso na 10, bom 705. Genera 59, doutor 7, controle 1935, meu voo. Controle 1935, boa noite, Xaré 62, próximo. Cinco no solo, aos 30, direita, 1-2-1-1, no solo. 781, boa noite, vamos até que você confere. Só um instante, copy. Bem, curtida da M11, meia fera. Gente, eu não me entendo. Paulo, 705, livrou na sua esposa. Olha, 705, Alfa, porta da Juliette. Alfa, Oscar Bravo, prossiga. Número 2, vai colocar o pessoal em 7. 2781, copia. Copia. Autorizado Sierra Bravo, Quebec, Vitor. Nível 160. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Árvore Elefa. Após Elefa, direto ou piloto, após direto, conquista. 5454 no transponder, controle 1-19-35. 160, trabalho da escola da 10, saída Árvore Elefa, ou piloto, após direto, conquista. 5454, controle 1-19-35, correto, 2781, reporta pronto para o estacionamento. 705, Juliette, portão 2. Juliette, por 2, bom, 705. Está bravo, é plano? Confirma o horário do plano? Mike, é você, prossegue táxi, pode ser exceção para ingresso. Oscar Bravo, copia. Autorizado Serra Whisky Delta Lima, 510, decolagem da 17. Comprou a Sul, aciona 0167 no transponder, controle 119, decimal 35. Oscar Bravo, 1 no PV. Chama a torre para assinamento táxi de colagem bom voo, ajuste no 014. autorizando a decolagem 17, vento 150 graus, 8 nós. Ajuste 1014. Pegando o Sainz depois na interseção para ingresso, Lógica Bravo. Pegada ingresso, é forte e pronto para decolagem, acha brava. Foi a Comex Serra, do Comex 38, controle agora em 1935, com Wolf. Controle de 1935, obrigado, boa noite, é a Comex Serra. Acha brava, autorizada a decolagem com o ProAssu. Você pode fora do solo, Lógica Bravo, vento 150 graus, 8 nós. Mantenha uma escuta, segue com o ProAssu, aguarde a transferência. O meu Lógica Bravo. Bravo. Tá no solo, 3 notas. Bravo, chame o controle agora em 1935. Bravo. Boa estacionamento. Não é bate, ok, gente. Só um minuto, corpo. Escuta agora, 3 Verão Preto, nível 360, decola do 17, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL, LEDA, após prossegue conforme a rota do plano de voo. 5426, transponder, 199-193-5-3. Corre a saída, da EL, Delta Alfa, Eco Lima, após Leda, Lima Eco, Delta Alfa, e após prosseguir conforme a rota. Estacionamento táxi ecológico à torre, 1-8-1-9-5, já posso ter informação no seu B? Fiquei copiado, 295 da presente, 1014 no ajuste. Alô, Salvador, azul, 781, para a possibilidade de acionamento. ataque pra ele. Tá autorizado, foi um ataque. Copiar. Galeão autorizado, nível 300, decola da 10, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL, lê depois Irume. Intercepta pelo novembro 857, prossegue conforme a rota do plano. Tatiana 5461, controle 119, destino 35. Correto, volta pra cá. Você pode ter exceção para ingresso de Lima para Lima. Autonomia de 3 horas e 40, alterna Salvador. 727, turma, liberdade, seu da ponta de espera, mais 895 até 2014. Liberdade da ponta de espera, 895 até 2014. Postilhar de pronto, liga o Bravo Lima. Salve, chama Tati, 3297. Bravo Lima, dois sonhos de bola sem parar do Dano 7? Olha, não tem parada, Lima Bravo Lima, pistão no 7, vento 140 graus, 069. Olha, não tem parada, Lima Bravo. Então, Bravo Lima decolou ao 52, controle 1, 1935, por voo. Bravo 35. Salvador Azul 2781 no ponto de espera. Quanto é fora de espera, 781? Atém. Torre Zero 975. 975, chama aproximação, reposte no externo, baixada travada. Oi, vai chamar no externo, baixada travada. A aeronave que decolou na pista auxiliar, foi o rejeito de saída, mantém a pressão aguardando. Baixada travada 975. 975, autorizado pouso 10, vento 150 graus 79. Livre pouso, pouso 0975. Está avisando com o tráfico na curta? Aqui. Após o pouso do mesmo ali, mantém o na chama zero. O azul do 7 por 1. Zero, autorizado, Fátima Uni Índia até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, torre 1295, 1014 ajuste. Fátima Uni Índia, 1295, 1014, 1-7. Será o 9975 no solo, 57 direito, 1219. Direito, 19. Autorizando decolagem no zero, vento no 40 graus, 7 metros. Decolagem 2781. Federal 9975, boa noite. Sim, Sideral. Tentamos falar com o pessoal que estava aí, não conseguiu. Ah, mas tem alguma coisa? 121 é décima 1? 21, ah, tá, obrigado. Salve, Sideral 975, muito bom. Boa noite, não sei o que você. Boa noite, Alfa, Kilo, Pat 3, Sideral 9975. 3, Alfa, Alfa. Obrigado. Avisa saindo 1, decola 59, controle 1, 19 decimal, 35, bom voo. 19935, muito obrigado. Saindo 1, na escuta? Para 2781. Vamos enfatizar a curva direita, ok? Afirmativo, curva direita. Para. Pera, guarda costa, 1099. Escuta no 099. Tô em Salvador, boa noite, na 3197. Conta no 099. A Lima 3, na 3197. A Lima 3, 3197. Confins autorizado, 360 ao nível, da cola pista 1-0, curva direita. Perfil de saída agora, após elétrica, após o uso da aerovia, prossegue conforme após. Atena 5470 no transponder, 199, decimal 35, é o controle. Confins no transponder? 5470. Autorizado com 5-3-0. Câmbio do Lúcio, 2-1, fazendo nota do trânsito. Atenção no zero, primeira curva direita, saída Arbor, Celeste. 5-4-7-0 é o transponder, 1-1-9, decimal 35, a frequência do voo 1-0-9-9, na ponte de 4. Tem que apagar o trânsito, tá com a raiz. Câmara 1-0-9-9. Decolagem no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Galeão 360, decola da 1-0, curva à direita. Perfil de saída da EL, lida após Irume, intercepta P-November 857, persegue após conforme a rota do plano. 5475 no transponder, 1-9-9, decimal 35, controle. 175 no transponder, reporta pronto, portão 2. Aguardo na 705. Paulo, gol 10999, para estar. O POB 189, autonomia 3h40, alterna Brasília. Direita, vem ainda, enquanto ele espera 1 no 8, 95, ajuste mais 0 na 4, bom gol. Frente do ajuste, via índice, direita, quando espera lá no 0, 1 no 8, 95, gol 1099, muito grato, uma boa noite. Boa noite, patrulha da linha de decolagem 10, vento 1, 50, grau 7, 9. Autorizado a direita vem Índia, ponto de espera 1 no 8, 95, ajuste mais 0, 1 no 4, bom voo. Bom trabalho. 19, muito grato, uma boa noite, até a próxima. Gente, boa noite. Boa. 1705, boa noite, autorizada linha de decolada 10, vento 140 graus, 8 graus. Linha de decolada 10, bom. Baixou e travou? Baixou e travou agora, o 1968. Voo 1068, de tipo 10, 21, 50 graus, 79. Livro, 1068. Paulo Lunar, primeira direita, Paulo 211. Vibrando 211, o gol 119. Salvo, boa noite, eu vou 1168. Táxi autorizado de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 1169.